todo tempo ligando, não me deixa em paz. Eu não tô nem aí, aonde você vai? Você que sartou fora sem dar satisfação, agora tá rodeando, procurando confusão. Eu não sou rapariga qualquer desse tipo de mulher que você vive pegando. Por isso eu exijo mais respeito, agora é do meu jeito. Seu babaca vai vazando. Me deixa em paz, dá uma trégua. Sai do meu pé, fido uma égua. Me deixa em paz, dá uma trégua. Vai, você que sartou fora sem dar satisfação, agora tá rodeando, procurando confusão. Eu não sou rapariga qualquer desse tipo de mulher que você vive pegando. Por isso eu exijo mais respeito, agora é do meu jeito. Seu babaca vai vazando.